a sua bênção, mãe. Deus te abençoe, minha filha. Te amo muito. Deus te abençoe. Você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção de filhinha que um dia Ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando o seu sono e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a maior bênção que alguém já sem falar, andar, brincar e ainda sou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas. Obrigado, mãe, pra me fazer feliz você até virou menina. Rola comigo entre os meus brinquedos. Que eu ganhei da vida foi você. Sei falar, andar, brincar e ainda sou o seu.